Lá no céu, não haverá. estar, por nos colocar essa esperança no coração. Que alegria pensar que um dia estaremos no céu. Eu quero ir para o céu, e você? E eu tenho uma alegria muito grande no meu coração, sabe qual é? Que Jesus mora aqui dentro. E Ele é quem me dirige, me conduz, quando diz assim para mim: vai, não vai agora. E é muito bom poder adorar esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso. Estamos aqui todos nós, amigos, juntos, adorando o nosso Deus, vocês. Mas tem uma galerinha também que adora louvar a Deus. Vamos cantar, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé e louvar com essa música também.